Ciao 9970, decola 236, essendo i controlli di Salvatore, frequenza 120, destino 80. 1-0-0-0-9-0-0. Papata 1, Lima Kilo Zulu, decolado aos 36, mantenha para o até 3.000 pés. Chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. Para o até 3.000, vai 0, vai 0, vai 0, Lima Kilo Zulu. Estabilizado 4753. 4753, chama a torre, frequência 119, próxima 1895, obrigado. Prévio Papatango Lima, Kilo Zulu, decolando a Sussurra. Papatango Lima, Kilo Zulu, contato radar na decolagem, mantenha a régua de 3.000 pés após sair da mão, cancelado as instruções no 100. Isso, mantém a prova até 3.000, até sair da mão, cancelado as instruções. Lima, Kilo Zulu. Estamos no dia 4753. 4753, bom dia, tráfego avistado, autorizado com o sistema 0, 7100 grau 099, existe altímetro no momento no 020, modificou a 0. Conseguiu 20, ele me ponta, o 4753. Bruno 233, chama o centro de assistência, frequência 126 decimal 0, alterna 126 decimal 8. 126 decimal 0, 1288, bom, 236, obrigado, senhor. Bom dia a todos aí. Azul 2704, ponte para zona 0, João Gustavo, para final, pronto, para pronto. O Azul 2704, após a passagem do Airbus na Tana, curta da pistola 0, autorizado a alinhar e manter a pistola 0. Aqui é passar, põe a passagem na curta, autorizado a alinhar e manter o 0, Azul 2704. Então, 4753, no solo, aos 40, olhe para a pista, me controle só na frequência 2119. Livrando 219, informa que chocou com o pássaro. Confirme ou então 4753? Chocou com o pássaro, que vai ser um tom. Gente, obrigado pela informação. Azul 2704, mantenha a cabeceira no 0, aguarda autorização para a sua decolagem. Ok, mantendo, aguarda autorização de 2704. Então, só informa que foi um pouquinho depois da marca de 1000, para o lado esquerdo aí, provavelmente pegou o nosso trem de ponto esquerdo. Gente, então, próxima marca de 100, pode iniciar do lado, foi direito ou lado esquerdo? Depois da marca de 1000 pés, um pouquinho para frente, à esquerda. Será para a informação. Sobre 4981 no controle. 4981, informa o pista no zero praticado de aeronave que pousou sobre o Dito Sátaro. O programa espera em Simbra para aguardar a aproximação. Espera padrão. Será 9970, chama o centro Recife, frequência 1-26 decimal 85, alterna 1-26 decimal 85. Sou em 704, estou em voltar. Azul 2704, só para informação, a aeronave que pousou à frente informou colisão com o pássaro. A pista no momento encontra fim praticado, já entramos em contato junto ao Infraero para fazer a revisão da pista. Peço a gentileza que mantenha a posição em aguarde. Sente na subfusão, Azul 2704. Federal 9970, transmissão em recebe, chama o centro Recife, frequência 1-26 decimal 85, alterna 1-25 decimal 45. Coach Cargo 9005, mantém o ponto de espera da piscina zero. Sua violência, qual que é a notificação do centro, faz mais um pelo fazio, da número de 1 a Ivo, e deixa as pessoas de 309. Go 1092, stand by. Tem uma previsão de chamamento da inspeção? 4 mais retorno, só um minuto, estamos conferindo com a torre. Retorno, para informação, é, a torre não tem uma previsão, porém a Infraero já entrou na pista para fazer a vistoria. Perfeitamente, graças a informação, passando a vistoria. Oi, Granite 2, runway is not available to aircraft collision with birds. Tuna maintain the Magellan arrival and send back the information. Então a gente altimetra no 020. Agora 020, livre de colagem da 102704. Turno, informo pista praticável na presente, completa a órbita e prossegue na chegada, reporte estabilizado. Sim, senhor Azul 49, em turno, autorizado LSX. Só me contate. 1092, runway 10 is available. We send via the Magellan until 2016 at 1020. Azul 2704, decola 249, chame controle instalador na frequência 2080, destinal 80. 2080, Azul 2704. Chicago 9004, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 1190, grau 190. 190, decolando 0070. Sobre o autorizado de voo 350 e 6 da Puca. Via Puca, Azul 2704 por 350. Forma, 1140. Na frequência 120, 1980. 3080, como ali. Olha, ele está passando. Era a fingir uma centena. Gente. Bom dia, o Conte Cargo 9005, decolou a 6. Conte Cargo 9005, contato radar, segundo de localização, voo número 340. Da saída para 340, 0005. Pede Lima, Silvio, da presença, solicita modificação e atenção, Iono 05. Setor Lima, Silvio, plano cancelado no 05, subindo até o Iono 05. Já subi até o 05, Lima, Silvio. Cargo 9005, vai direto Leda. Direto Leda, 9005. 549, Iono, estabilizou? Afirma, estabilizar, direto 3, a semana de outono chama a terra de frequência 1 no 8, décima 95. Oi Salvador, um bom dia, no 4981, estabilizado em LSX, 8, destino 0. 4981, bom dia, tráfego ajustado, autorizado ponto, destino 0, 10100 graus, 109, seja de altímetro 1020. Autorizado o pouso, visto no 0, ajuste no 0, 2, 0, passo o próximo aventura. As it is visited by white blockers, please proceed to go and get a mention. Go and 092, descent 2000, to the electric train, runway 10, report established. This is 2000, clear and electric train, correct that, go and get a mention. Monte Carlo 9005, pode falar, Monte Carlo 9005, mas antes de sair da guarda. Guardando 9005. Até Lima, controle. A escuta é francês. Lima, Silvio, está recebendo na radar de 110. Aqui, Lima, até 105. Lima, Silvio, confirma o ajuste que está mantendo. 0 ou 3? 10 para 0 agora. Agora, aí, Cruzeiro, tem que ser, ele é, não? Gente, porém aqui no radar tá recebendo o número 110. Aí eu vou reportar pela questão. Essa porta até saiu nesse momento. Chama o Centro Recife, sequência 1-2685, alterna 1-2685. 2685, 2785, 2704. O descargo 9005, mantenha a transmissão, não consigo contato com o Centro Recife, chama o mesmo na frequência 1-2685, solicita a morte. Vou chamar 2835, solicita a nova para o 9005, obrigado. Thank you. autorizado a linha de decolar, pista 17, vem a 1110 graus 089. Faltando uma quinzinha, transição encerrado 4,2 milhas no oeste do Salvador. Que serviço de informação e alerta chama Centro Recife, frequência 1,2 decimal 0, alternando 2,2 decimal 8. 1092 on the ground 03. Good new ride, contact the ground 121.9. 121.9, 10, thank you. Aciona a identificação, deixa de chegar da Bomédio no para nível 050. Geral 9978, adiciona a identificação, deixa vir chegar da Bomédia, no TN 21060. Geral 9980, identificação, 060, vir chegar da Bomédia. Leva 312, desce para 2010, ajuste 1020, autorizado no LSX3, pista 10, reporte para 0. Leva 312. Para 2010, ajuste no 020, autorizado em Electric 3, reporte para 1000. A 9980, desça para 3.000 pés, registro no 020, reduza para 2109. 304, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, registro no 020, vou direto pelo. Será 9980, isso para 2.000 pés, autorizado em nosso sistema, posso utilizar. 2.000 pés, autorizado em LS X-ray, reportará estabilizado, será 9980. Este é o NR 312, chama 3, frequência 1-8, isso mal é o seu. Negativo, prossiga. Tem espaço autorizado, 05 a bordo, chame para ingresso. A 199-80, corre. Será 99-80 na escuta? Será 99-80, autorizado. Estamos 0, vento 100 graus, 109. Olhar e manter a pista no 7. A gente sabe se ele chegou nessa e no 8 também, não vira. Era sala 25, direito 21, decimal 9. 2771, free to take off runway 10, wind 1, 0 degrees, 089. 2771, runway 10, at least 7. E a Cozinha chama a ingressão do nosso 10. 3304, vista para 2010, autorizado em 963, a parte do autorizado em 963, a 279 decolou, Conde, passa 1500 pés. Alô, 2796, contato radar da Clássica, como é que sai da Cone para o meu voo? 170. E a Cone 170, 2796. Esquerda lotar. Esquerda lotar, segundo. Tonight, Cocadet, descend to set level 050 via Amal Arrival, and 1020.